todas mil Ave Maria. Padre, eu estou bem. Não estou sentindo mais aquela dor terrível. Eu só tenho a agradecer a nossa intercessora, a nossa mãe, a nossa rainha. Nós escutamos o Terço da Misericórdia. Amém. E cada testemunho que o Senhor coloca para nós é um exemplo de vida. E o seu Padre, agora. Que Deus abençoe o Senhor e toda Amém. A equipe evangelizar é preciso. Muito obrigado, querida. Como outras pessoas edificaram a sua vida, aumentaram a sua fé, agora a senhora, com seu testemunho, edificou a muitos desse domingo. Por isso eu digo, povo de Deus, pode ligar, de dia, de noite, de madrugada, domingo, semana, 0-operadora 41-8401-0909. E conte como essa hora, esse terço da misericórdia, tem realmente sido um momento de bênçãos na tua vida. Agora, dia do Senhor, Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir. E hoje, Marcos 7, 1, 8, 14, 15, 21, 33. Marcos 7. Fala comigo, vai lá, sacristão, pode. Essa música é bonita demais. Mês de setembro. Nesse ano de 2012, o Evangelho de Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns escribas e fariseus notaram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os judeus não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo, quando falou a respeito de vocês: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus chamou a multidão e disse: tudo que vem de fora não faz ficar impuro, mas o que sai do coração é que o torna impuro. Porque de dentro do coração é que vêm os maus pensamentos, que levam às coisas imorais, roubos, crimes, adultérios. Tudo isso vem de dentro do coração e é o que torna a pessoa impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pega pesado. Hipócritas. Aí você, eu, podemos pensar, falou para aquele povinho lá atrás. Não. A palavra de Jesus, quando proclamada, é para atingir o meu ouvido e o teu ouvido. E a pergunta é muito simples. Onde a palavra de Deus foi um calo ou uma punhalada na tua consciência? Será que o nosso coração realmente está purificado? Ou estamos alimentando maldade? Estamos permitindo que o mal se manifeste? O que torna impuro não é o que entra pela boca, mas é o que brota do coração. Mentira. Inveja. Raiva, crime, vingança, adultério. Senhor, queremos pedir a grande graça de, estando na tua presença, sermos transformados. Faça um milagre em mim, Senhor. Um milagre de ser uma pessoa renovada, transformada. Estar na Tua presença é o que mais busco e desejo, Senhor. Derramar minha vida, mesmo que reconheça ser hipócrita. Me ajude, Senhor, a restaurar as forças e seguir o caminho do bem. Vencer os medos. Ou palavra que requer realmente um milagre. Pra longa jornada. Em Deus, eu espero um grande milagre. Eu espero um milagre e me aproprio dessa graça nessa hora da misericórdia, Senhor. A cura do meu coração, a purificação de minha alma, a transformação que tem que acontecer, Senhor, de dentro para fora. Que não seja a mera aparência, que seja autêntica e real. Tomo posse da cura, porque eu sei que em Deus, na misericórdia de Jesus, a minha hora vai chegar. Senhor Jesus, é teu dia, domingo, dia do Senhor. Peço também um grande milagre por estas pessoas a quem me proponho rezar e estou rezando. Diga os nomes. No começo deste mês de setembro, nesse dia 2, pense nas pessoas que se recomendaram, as suas, as minhas orações. Ajude, Senhor. Essa pessoa que está passando por tribulação, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual. Ajude, Senhor, a superar tudo isso que é de ruim, angústia, mágoa ou dor. Senhor Deus, nós queremos pedir pelas ondas do rádio, pela internet, neste domingo, tire a tristeza, tire o sofrimento. Diga, Senhor, eu espero um milagre. Na Tua misericórdia eu espero um milagre. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir. Abençoe, Senhor, a água e faça um grande milagre na nossa vida. Abençoando a família, a roupa dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.